especial Dia dos Namorados. Landa, landa, landa, nerds! Aqui me chamo todo Jovem Nerd e eu não vou fazer declaração pública esse ano ainda. Esse ano ainda. Porque você é um merda. Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Sarah Jovem Nerd e mulher desesperada espanta a freguesia! Foi! Eu, se fosse Zero Jovem Nerd, falaria: quem disse que eu quero declaração agora? É, meu amor! Agora eu não quero mais. Aqui é o Azaghal e eu já fiz a minha cota de declaração. Como assim, cota? Esse ano é sua vez, portuguesa. Ah, é verdade. Eu posso me declarar assim, meu amor. Não tenho problemas com isso. Tem que fazer você? Posso me declarar agora? Pois. Ai, meu Deus, é pior. Na verdade, eu sacava tentando ser sério. Eu não consigo. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um... Não, não. Você está fugindo do clima sensual. Sim, nerds, estamos aqui para mais uma Rádio Romântica Dia dos Namorados Especial Nerdcast. Esse ano com uma novidade. Olha, qual? Teremos sorteios de brindes e kits para os casais apaixonados. Olha só, coisas quentes. Brindes e kits da onde? Da Loja do Prazer. Olha só. Olha, brindes eróticos. E da Dinoleta. Olha só. O que é Dinoleta? É mistura de dinossauro com borboleta. Ah, ainda bem. Que isto? Tava achando que era algo mais pesado. Aproveitando, informamos que este Nerdcast não é recomendável para menores de 16 anos. O que aconteceu com eles? A gente quer saber o que aconteceu com as pessoas que participaram dos últimos. Com as pessoas que escrotizamos? Passado! O que aconteceu? Passou um ano desde o último Nerdcast Dia dos Namorados. O que aconteceu com o Marco Antônio, 16 anos, estudante Rio de Janeiro? O que aconteceu com ele ano passado? Olá, senhores e senhoras nerds. Faz um ano que mandei o último e-mail, que por acaso escolheram pro Nerdcast Dia dos Namorados. Até hoje lembro quando leram meu e-mail no ar e das dicas para beijar melhor. Olha aí, com direito a uvinha no copo d'água e língua na mão fechada. Oh, meu Deus. Caraca. Você evoluiu, meu filho. E ele fala, ó, não vou falar que não tentei nenhuma delas. Oh, meu Deus. Mas para isso, o e-mail tratava-se de uma amiga minha que agiu um pouco estranha no nosso primeiro beijo. Agora esse e-mail aqui é uma declaração pro aniversário do verdadeiro primeiro beijo, que foi no Dia dos Namorados. Para essa menina, agora minha namorada. Então aqui vai. Júlia, por você tomo esporro do meu pai todo dia. Meu Deus, o que, que ele fala? Larga esta vagabunda! Mas o que é isso? Meu Deus do céu! O que, que o pai vai dar esporro nele? Porra, porque o pai chega em casa, o moleque tá com a língua no copo tentando pegar uma uva? Porra! Tá beijando a mão! Por você, estoura a cota de SMS todo mês. Tá aí o esporro, a conta do celular. Por você, passo quase o dia esperando o seu pai pra não te largar sozinha. E tomo mais esporro. Até parece que ele tá esperando. É. Ah, estou esperando o seu pai, sim. Ô, Patinho, fechou da calça, né? Ô, oh, meu Deus do céu. Agora que o senhor chegou, eu posso deixar ela. Agora ela está garota segura. Garota de camisa ao contrário, descabelada. Tá bom. Pensando bem, por sua culpa, minhas chances de infartar ainda jovem são muito maiores. Não me cansa de arranjar problemas? Mas o mais engraçado é que mesmo assim, só de ver os seus olhos azuis, só de te ver sorrindo, poder beijar você já compensa por tudo. Sei que posso não ser um cara muito comum, que só te faz passar vergonha. Homem vexame, homem vexame. Aquele cara que soltou de peito no elevador. E só tem ele, a mulher. E que fala no elevador. Que fala cuspindo, você fala cuspindo? Ai, que nojo. Mas sabe que desde aquele beijo na festa junina, eu soube que ia te amar e vou continuar te amando, haja o que houver. Feliz primeiro ano do primeiro beijo. Te amo. Já tá? Viu? Ó. Kill me. Entre o salsichão e o quentão, né? Teve o primeiro beijo. Ele tá comemorando o primeiro ano de beijo. Primeiro beijo da vida dele? Não. Ele deu aquele beijo merda que a mulher não gostou. Isso. Aí meteu a língua na uvinha e ficou lambendo a mão. Aí aprendeu a beijar ou não. E aí deu o primeiro beijo pra valer. Tá. Então ano que vem ele vai comemorar. Aí sim, ano que vem ele vai comemorar o primeiro ano de namoro. Por enquanto só tá aprendendo a beijar. Oh, meu Deus. Ainda criança, não está namorando. Uma criança. Olá, Jovem Nerd Azaghal, senhora Jovem Nerd Portuguesa. Sou Jonathan Hook, do Mercado Chique de Santos. Estou aqui novamente para dizer o resultado se conseguir ficar com uma. Você lembra dele? Ah, acho que era um cara que trabalhava no mercado e tinha duas mulheres a fim dele. Ah, será que era isso? Acho que era. A portuguesa lembra? Ah, eu lembro. Ah, quem falou que as mulheres eram fodas, né? É. Cada uma chamando ele de inferninha. A patinadora. É isso, a patinadora e a caixa, né? Isso. Vocês lembram? Vai lá, mano. Consegui ficar com as duas. Olha aí! Olha. Pegou a patinadora e a caixa. Ou nenhuma das citadas vadias, que é mais provável na minha condição genética. Ué, como assim? Agora eu não entendi nada. Ele ficou ou não, não é? Vai. Dei uma desculpa qualquer pra mulher aggressive hardcore. E aceitei o convite da Penélope Charmosa, vulgo Nanda. Caraca, tinha uma que era aggressive? É, tinha. Peraí, então ele não ficou com as duas? A gente pensou que a Célia... com a de moicana largador de orelha aí, pisando no nariz, ele não quis. É, tá confuso esse meio. Dei uma desculpa qualquer pra mulher aggressive, tá, e aceitei o convite da Penélope Charmosa, vulgo Nanda. Nos encontramos em uma festa da empresa e ficamos juntos naquela noite. Peraí, festa da empresa, mercado? Mercado? Mercado. A festa do mercado! Fecha a porta, todo mundo barrendo, encaixando. Todo mundo separando você falar podre. Ah, ficaram sentados na caixa de papelão. Aquelas caixas de madeira das putas. Ai, meu Deus. Vendo olha validade aí do miojo. Bom, não deu outra e acabei me apaixonando por ela. E após 2 meses, achei que estava na hora de tornar essa relação mais séria. Pedi em namoro, meus caros. Mas esse foi o meu grande engano. Não perdi o rim, como o Jovem Nerd me alertou, mas sim o coração. Olha as coisas que te fala. Oh, meu Deus, você vai perder o rim. Ai, meu Deus. Olha, mas perdeu o coração. Ela não aceitou minha proposta, disse gostar de mim, mas naquele momento não queria assumir uma relação. Confundido. Ela não falou, mas eu quero manter uma relação com você. Queria manter assim, sem compromisso, e aceitei. Aceitei, você falar não. Não aceitei. Não, não quero mais nada. Vou voltar pro setor de hortifruti e granjeiro. E no encontro seguinte, ela terminou comigo, falando que gosta muito de mim, sim. Porém, não me amava, sabia bem o meu sentimento por ela e que por isso não era justo me iludir daquela forma. Ai, velho papinho de você. O problema não, né? Não é você, sou eu. Ai, você me ama muito, não quero te magoar. Oh, meu Deus, tadinha. Ela foi delicada com você, meu amor. Olha, ele diz que todo dia é uma tristeza. Sempre pensando nela, já fiz várias tentativas pra nos reconciliarmos e em uma das investidas, finalmente obtive sucesso. Ó. Ficamos novamente, mas no final da noite ela disse que foi um erro e que aquilo não se repetiria novamente. Que eu não merecia isso que ela estava fazendo comigo. Olha, caraca, cara. A mulher é um bicho, cara, traiçoeiro mesmo, né? Ela só quer, né? É, existe um manual, de comportamento feminino, cara. Todas fazem isso. Quem que faz isso? Todas as mulheres que não querem mais saber do cara. Fica com esse papinho de você. Já recebeu muito disso? Todo mundo recebeu. Ela quer ficar com ele só. Não quer mais ficar com ele, porque ele tá chato. O cara ficou um grude. É, isso aí. Virou grudento. Cara, para de ser grude. Cara, olha só, agora é a hora de você revolucionar total. Vai na aggressive. Vai na Cássia Heller, cara. Azaghal, eu gosto muito de você. Ah, tá bom. Fique ligado. O Nerdcast volta já. A Nerd Store é a loja que mais entende a nação nerd. tanto em estampas mega boga, quanto em qualidade e serviço. Entre agora mesmo e garanta um novíssimo lançamento, a camiseta Chaotic Evil, e tente descobrir quem é quem em um maligno mosaico de vilões clássicos do cinema e da TV. Não perca também a oportunidade de levar a camiseta Lambda Lambda Lambda, com as mais clássicas apresentações dos ídolos do Nerdcast. Nerdstore.com.br, a loja de todo nerd. Reconciliação. Laiane Santos, 23 anos, carioca. Olha aí. Vamos botar um sotaque já já. Só falar normalmente. Não. Você tem que ser a carioca afetada. Olá, nerds. Ela é estudante de engenharia. Olá, nerds. Vem contar aqui essa triste história do último mês de abril. Namorei o Felipe por 2 anos e meio. Nós nos conhecemos pela internet. É? E depois ficamos apaixonados via Skype, por telefone. E resolvemos nos conhecer pessoalmente. Eu morava em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Então, vim até o Rio conhecê-lo. E quando nos vimos... Ih, tô fazendo acho meio português. A mulher está confusa. Ela está uma mulher em conflito. Calma, calma, vou voltar. Acredito se puderem, foi amor à primeira vista. Vista. A vista. Surfista. Petista. Tutuísta. Socialista. Comunista. Adorei isso. Foi amor à primeira vista. Então, começamos a namorar. Namoramos 6 meses à distância, nos vendo de mês em mês e de 2 em 2 meses. Quando já não aguentávamos mais a saudade, ele resolveu ir pra São Paulo pra ficar comigo. Ficou lá por 6 meses e depois nós viemos pro Rio de Janeiro juntinhos e estou há 1 ano e meio. Chupa essa. Acontece que nos últimos 2 meses, acredito que por causa de alguns problemas individuais, nós estávamos brigando muito e aí o amor da minha vida me deixou. Ah, não! Deixou! Sabe como ninguém me dá uma carioca? Tá muito bom. Então, eu tô, tipo assim, desesperada. Imita carioca melhor que uma portuguesa. Me ajuda, gente. Nerds, eu não sei o que fazer. Tô sofrendo muito, cara. Ele que me apresentou Nerdcast. Aliás, eu nem escuto essa merda. Mentira. Não tem. Você que não escuta. E eu tô aqui só pra ver se ele volta, entendeu? Tô me fudendo pra vocês. Odeio português. Mentira. Na jovem de uma fútil. Você tá inventando. Mas eu quero meu homem de volta. Gostei de você, menina. Gente, quero falar pra todos os nerds do mundo ouvirem que eu amo muito todos os nerds. Não, vamos, gente. Amo o cara. Ai, eu deixei tudo em São Paulo por ele e faria 1 milhão de vezes se fosse necessário. Cara, deixa São Paulo. Ah, não começa. Não é difícil. Não começa. Dizer que foi por alguém é muito tipo. Mas tudo bem. Por isso, quero pedir perdão por todas as coisas impensadas que eu disse, por ter deixado a nossa história ter um fim. Eu não pretendo deixar o Rio. Isso porque eu amo São Paulo. Pois quero no fundo do coração reconquistar você. E não poderia voltar pra São Paulo, sabendo que eu tô deixando o amor da minha vida aqui. Por favor, me ajuda. Então vamos dar o primeiro kit do prazer pra ela que tá sozinha? Não, pra ela reconquistar o rapaz. Muito bom. Olha, mas que belíssima ideia. Parabéns. Você acaba de ganhar um kit da Loja do Prazer. A Loja do Prazer tem produtos para apimentar a relação, realizar fantasias ou satisfazer os fetiches mais secretos. O kit contém Soft Love Gel Electric Plus, um gel excitante unissex que dá a sensação de pequenos choques. Oh. Mousse para massagem beijável. Pode lamber para massagem com sabor de frutas vermelhas. Inside Soft Touch, um silicone para massagem que aumenta a sensibilidade das regiões íntimas. Oh! Uma fantástica edição do Kama Sutra e uma mega boga camisinha que brilha no escuro. Que a força esteja com você. Oferecimento da Loja do Prazer. Agora aceitando pedidos em São Paulo e em até 4 horas sua compra estará em suas mãos. Plantão neste fim de semana dos namorados para garantir todas as suas fantasias e desejos ocultos. www.lojadoprazer.com.br. Pelo menos se ficar sozinha se tiver. E aí, cara, beleza? Beleza. Então, você é o Diego? Isso, Diego. Mandou um e-mail pro Nerdcast. Opa! Ah, olha como as pessoas mudam, né? Caraca, o cara chega lá na cal, cara, vou te contar. Fala aí, cara. Mandou na... E aí, cara, beleza? Beleza, caraca. Eles se puxaram dessa vez, hein? Peraí, deixa eu perguntar. Você tá em casa, tá com o Skype aí? Sim, tô com o Skype. A gente vai adicionar e ligar no Skype. Vai ficar melhor a ligação. Vai ficar melhor, é, exato. Já te ligamos pelo Skype. Alô? Agora sim! Que diferença, hein? E até aí? Com a voz de locutor de rádio, né? É! Oh, obrigado. Várias pessoas me dizem isso. Olha, você terminou o seu namoro, certo? Sim. E você quer voltar? Sim. Então, a gente precisa ligar pra ela agora. Cara, vai ser complicado porque ela tá em aula. A Sheila, ela dá aula? O que que dá? Sai desta aula agora. Aula não é emprego? Ela ouve Nerdcast? Eventualmente, não é um... Ih, eventualmente é fogo. Ela nos odeia? Não. Que aula? Tá tendo aula de quê agora, você sabe? Ah, matéria, não sei. É faculdade de moda. Ah, por favor, ela! Não dá tempo. Passa o telefone pra gente ligar pra ela. Preciso da sua opinião agora. Sai da sua sala. Diz aí o telefone que a gente vai ligar pra ela. Beleza, calma aí. Alô? Alô, boa noite. Sim, eu sei que você deve estar ocupado agora em aula, mas eu preciso que você fale comigo urgentemente. Estou precisando de umas dicas de moda, por favor. Quem fala? Quem está falando é a senhora Jovem Nerd, do Nerdcast, do Dia dos Namorados. Aê! Oi? Você está assustada? É um pouco. Não. Não? Você sabe quem somos? Um bando de maluco. Sim, eu já vi vocês no Twitter. Já viu a gente no Twitter, não é? Somos figuras do Twitter, muito famosas, né? Estamos ligando para você, porque precisamos juntar dois pombinhos neste momento. Diego, você está aí? Sim, estou aqui. Oi. Olha, pronto. Olha, meu Deus. Não precisa de apresentação. Oi. Tudo bem? Tudo bem, sim. Olha o clima. Nossa, estou com muita vergonha. Não, gente, vamos, estou com vergonha. Vamos intervir aqui. Nós estamos ligando no Nerdcast especial do Dia dos Namorados, porque nós queremos que as pessoas voltem a se falar, voltem a se apaixonar. É uma data tão bonita. E a gente queria dar a chance do Diego dar a mensagem que ele quer a você. Isso aí. Nós namoramos um tempo, separamos, né? E todo esse tempo agora, né, que desde que a gente se separou, né, vivi muitas coisas, né, observei muitas coisas, né, sobretudo, parei, pensei e eu acho que por tudo que observei, por toda a minha vivência, por tudo que eu vi, observei, eu acho que talvez seja um momento, talvez a gente dá uma nova chance a nós dois. Eu queria perguntar a você, tipo, pedir a você, não sei como botar isso, né, mas eu acho que eu gostaria que a gente pudesse voltar a namorar. Eu queria que realmente eu pudesse ser o seu namorado. Eu sinceramente acho que nós não daríamos certo. Mas você não, Diego, gostaria nem de conversar, bater um papo com o Diego sobre o que ele sentiu e o que ele está sentindo e etc. Ele foi corajoso, não é? É, ele foi muito corajoso. Vir aqui ligar para você. E eu acho que ela desligou. Alô? E esse foi o primeiro toco do Nerdcast? Nosso primeiro toco. Estamos muito desanimados. Estamos com vergonha. Calma, cara. Não, vocês não estão com vergonha. Sendo objetivo, como eu tenho que ser. Lá vem o Azaghal. Eu vou te dar um conselho, espero que você siga. Parte pra outra. Essa porta fechou. Valeu por participar. Uhum. Não, eu que agradeço vocês. Mas porra, cara. E começa. Já vem nesta semana. Calma, já vem. Tu tá mais nervoso que eu, já vem nessa. Eu quero dar uma mensagem positiva. Tá vindo todos aqueles traumas de adolescência dele, de levar toco e tal. Tá revivendo isso agora. Beleza, cara. Obrigadão, cara. Pessoal, falou. Boa noite. Abração. Boa noite. Tchau, tchau. De Lilian Garcia Rios, 19 anos, São Paulo, para Cauê Gouveia Lima, 21 anos, Santo André. Cauê, te conhecer foi uma coisa ótima. Em pouco tempo de amizade, descobri o quanto te amava e você demonstrou mesmo por mim. Primeiro dizíamos que iríamos ser só amigos, mas logo isso passou a ser, além da amizade, um namoro sério. Aprendemos a respeitar um ao outro, lutamos lado a lado para podermos ficar juntos e sempre que eu precisei, você me ajudou e a recíproca é a mesma. Depois de 1 ano e 3 meses, vejo que meu amor por você só cresce. Você me ensinou coisas maravilhosas e uma delas era o Nerdcast, do qual sempre ouvíamos e comentávamos. Tá bem, né, de Leandro, né? Não é derruma. Ele tá parecendo alemão, Leandro. Parece um Nerdcast, do qual nós ouvimos juntos. E é recíproco. Comentávamos. Vamos mudar um pouco, calma aí. Você me ensinou coisas maravilhosas e uma delas era o Nerdcast, do qual sempre ouvimos e comentávamos. Além de você ter usado muitas falas dos Nerdcasters pra me fazer rir e me impressionar. E me impressionar? Como acho que ele usou pra impressionar? Os outros, né? Mega boga. Sei que te contei alguns dos problemas que eu enfrentava em você. Sei que não é certo, mas todos erramos e podemos aprender com os erros. Por favor, pense na decisão que está tomando. Já tá dando chute na bunda dele? Não, ao contrário. Está dando chute. Porque você sabe o quanto fazemos bem um para o outro e não devemos desistir só por um problema. Agora eu tô curiosa, que problema foi esse? Eu gosto de uma fofoca. Esta é a minha última tentativa de que você me desculpe. Nossa, ei, negócio é sério. Menino, o que você fez? Menina! Ah, isso. É uma menina. E Cauê é nome de homem. E Lilian, você ficou na dúvida? Ah, eu não vi Lilian. Com aquela voz nazista. Tá me assustando. E fiz de um modo que eu imagino que você vai gostar, porque você adora o Nerdcast, portanto estou tentando fazer com que seu nome fique na história de um Nerdcast. Por isso te peço, diante dos ouvidos de milhares de nerds, Cauê, volta comigo? Topa ou não topa, Cauê? Bem, Lilian, essa talvez não seja a sua última tentativa, porque você acaba de ganhar um kit da Loja do Prazer! Parabéns, você acaba de ganhar um kit da Loja do Prazer. Então, se o Nerdcast não funcionar, você ainda tem mais uma tentativa. Eu quero ver ele usar esse kitzinho aí completo. Alô? É Rodrigo Nunes que está falando? Isso. Rodrigo Nunes, você está participando do Nerdcast Dia dos Namorados! Aê! Bravo! Puta, eu não acredito! Pois, pode acreditar! Muito bem, você está separado de Bernadette. Isso. O que aconteceu neste seu coraçãozinho? Como está este coraçãozinho? Então, tá uma merda no momento, né? Porque aconteceu uns negócios que eu peguei, pisei muito na bola com ela, assim, e ela falou assim, começou assim, uma coisa que eu achei que ela fez de errado, ficou culpada do nosso relacionamento com outro. Não pode. Ih, mas isso é horrível. Não dá. Não pode, cada um tem a sua vida, né, então... Mas o que você pisou na bola? O que você fez de errado? Pra mim, eu tava sendo romântico. Tipo, fazendo surpresa, essas coisas. Só que ela falou que eu tava sendo meloso. Um tanto brega, não é? Estava sendo brega. Ela fez... Mas o que você fez de romântico pra ela? Então, eu, assim, comprei flores pra ela, assim, falava que eu amava ela, mas mulher é um bicho, né? Ah, mas isso é bonito. Isso é bonito. Eu adoro receber flores. É, isso não é nada brega, isso é ótimo. Peraí, mas no seu e-mail, você disse que nunca deu flores pra ela. Que papo é esse? Então, quando eu entreguei, dei flores pra ela, ela falou assim, mas você só me deu porque minha amiga também ganhou. Ah, então calma aí. Você nunca tinha dado flores, ela deve ter cobrado. E aí você resolveu dar, mas aí já era. Já era. É, só tá dando que eu falei. Não, mas eu já tinha feito outra surpresa. Eu já fui buscar ela no serviço, essas coisas. Mas... Tá no serviço é foda, no serviço. Eu falo serviço, por favor. E ela não gostava que eu ia no serviço dela, por... É, serviço. Que ela é cabeleireira. Uhum. E ela não gostava que eu ia, que é cabeleireira feminina e só vai mulher, né? Então ela falava assim, não, mas você não pode ir, você não pode ir. Ah, tô cagando, me andando. Se você quiser, eu tô lá, tô indo lá pra ver minha mulher, não tô indo lá pra ver... Cabeleireira não tem problema. Agora, se ela fosse depiladora, ia ser um problema sério. O que você quer fazer pra reconquistar Bernadette? O Jovem Nerd também nunca mandou flores pra senhora Jovem Nerd. Como também. Não? Tá maluco, rapaz? Acho que já. Já mandou, já mandou. Já mas faz mandou. Tempo. Né? Faz bastante tempo. Eu sempre ganho flores do Azaghal. Toda vez que ele faz uma bosta. Ah, tá bom. No dia seguinte tem mais orquídea. A última vez que ele me deu flor é porque ele quebrou a dieta. Aí eu fiquei pé. Aí ele, não, olha, tem uma florzinha aqui. Ah, vamos lá. Você quer pedir desculpas no Nerdcast? O que você quer fazer pra reconquistá-la? Tanto eu como ela, ninguém é perfeito. Nenhum casal, as coisas correm perfeito. Então eu quero pedir desculpa, porque eu sei que eu fui o errado, mas também ela fez alguma coisa de errado, porque nada é perfeito, certo? Eu voltando com ela, eu quero que vai ser pra sempre. Tanto é que eu já tô pensando em pedir em casamento e tudo mais. Nossa! Olha, eu vou ajudar você, cara. Eu gostei de você. Você vai ganhar o kit O Amor é Filme VIP do site dinoleta.com. E esse kit é maneiro porque transforma uma sessão normal de filme que você vê na sua casa, um DVD que você aluga ou que você tem, numa sessão especial de cinema. Romântica, porque os saquinhos de pipoca são personalizados, tudo é personalizado com a caricatura do casal, cara. É muito legal. Aí ela joga aquele balde do Crepúsculo horrível que ela tem fora e só fica usando isso aí. Nossa, do Crepúsculo? Vão curtir um filme e você vai pedir pra voltar. Ai. Isso, você vai poder dizer pra ela que nenhum amigo ou nenhuma amiga fez. É. Ah, é. Isso não vai estar copiando de ninguém, cara. Muito bom, cara. É mega original. É verdade. E o pessoal do Dinoleta tá sorteando mais um kit pros ouvintes. Se você se interessou, vai lá no post desse Nerdcast e vê como é que faz pra concorrer a um. Tem que ter Twitter. Então fique na linha depois da transmissão para pegarmos o seu endereço. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Seu dia está chato, monótono, insuportável. Pare 20 minutinhos para recuperar o seu bom humor assistindo Nerd Office, eleito videocast do ano nos melhores da websfera YouPix 2011. Toda quinta-feira suas risadas estão garantidas no jovemnerd.com.br. Assine também o canal de vídeo em youtube.com/jovemnerd. Menino quer namorada. Guilherme, técnico em mecatrônica, operador de máquinas CNC, baterista iniciante e RPGista, ai, atualmente sem grupo. Ninguém bem sucedido é RPGista. Como não? Ah, é RPGista? E a gente o quê? Eu não sou RPGista, não. Eu conheço o cara. RPGista, o cara que joga RPG, não, cara. Não. Eu não. Jogo RPG, eu não sou RPGista. Tá bom. Ah, vocês são chatos. RPGistas são legais. Ele é de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, amigos do Nerdcast. Escrevo-lhes, pois estou à procura de um alguém especial. Olha aí. Tenho 1,75m e 85kg. Tá bom, tá na média. Meu cabelo loiro escuro, um só. Cabelos e olhos verdes. Caraca, o cara é louro de olho verde, é o Thor, né, cara? Ah, mas isso não quer dizer nada. Ah, mas aí na nossa imagem tá, não, um deus, né? Olha, eu já vi tanto louro de olho verde que dá vontade de sair correndo. Pois é. Sou um pouco tímido, porém sério, responsável e fiel. Se é tímido, já é feio, porque o homem que é muito bonito, ele nunca é tímido. Nunca, você já viu? É sempre confiante. É, tá sempre... é beleza não, igual a confiança. O Johnny Depp é uma sex symbol e o cara é mega tímido. Ele faz estilo. Ah, faz estilo. Bota aquele estilo na televisão, bota aquele cabelinho no olho, diz que é muito conceitual. Ele é nada de tímido. Gosto do bom rock dos anos 60 e 70, assim como também gosto das mais diversas áreas de interesse nerd. Possuo um bom emprego, um carro e casa própria. Olha aí. Olha aí. Muito bem. A mulherada já fica. Olha, já vale mais do que o olho verde. Tá valendo aí. O olho verde e o cabelo louro ficaram melhores. Cara, agora você está mais bonito. Seu cabelo está melhor. Estou achando você tão cabelo macio, né? Calma, mas o carro pode ser caprichado. Pode ser uma Brasília amarela. Mas o cara tem amarela. Imóvel, o cara tem imóvel, pô. Ah, tem imóvel. Pode ser um barraco. Coitado, cara. Coitado. Português está pior do que eu. Está destruindo o homem. Não, tudo bem. Tô brincando. Olha só. Ele procura por uma garota que more na região metropolitana de Porto Alegre, que tenha entre 18 e 25 anos, que não fume. Muito bom. Que seja legal. Não quer garota de dente marrom, né, Otário? Inteligente e nerd. Portanto, interessante. Ah, interessadas bom. Podem enviar e-mail para bw.guilherme@gmail.com, de preferência com fotos de rosto e corpo anexas. Porra, o cara tá exigente. Nossa, não, até que ele não exigiu. Pior se eles dizem de preferência foto de biquíni. De biquíni? Aí ele bota aqui assim, ó. Em off, PS, seria uma grande ajuda que vocês me dariam se lessem esse e-mail no ar. E aí ele diz assim, espero que vocês não revelem. Infelizmente, seu e-mail caiu na minha mão e eu vou revelar. O problema dele é o seguinte, ele tem 24 anos e devido a diversos fatores... Diversos fatores. Ainda sou BV. Ah, não. Meu Deus! Ah, não. Então tem algum problema aí. Não. Isso tá errado. Olha, não adiantou não. Eu tô falando, casa pronta, pode ser um barraco. Não, isso está errado. Uma Brasília. Como assim? Você o louro tem um... pode ser cebola? Que é isto, gente? O cara é boca virgem. Não, não é possível, gente. 24 anos. Mas peraí, quem disse que BV é boca virgem? Porra, é, boca é o símbolo internacional pra boca virgem. Pode ser bunda virgem. Caraca. Vocês são demais. Coitado do cara. Só esculacharam o cara. Altair Leite Pereira. Sou um nerd fissurado, mas solitário. Como assim fissurado? Como assim? Fissurado em quê? Ah, minha filha... Ele deve estar na fissura. Se ele está solitário, ele está fissurado. Agora que eu entendi. Demorou pra ficha cair. Sempre me contive para não mandar um e-mail pro Nerdcast do Dia dos já Namorados. Solitário, fissurado e contido. Pois não me achava pronto para me aventurar loucamente uma paixão. Mas agora sinto que o momento chegou. Meu coração está mais do que preparado para fazer uma nerd feliz. Namorar, casar e ter uns 5 bacurizinhos. Você acabou de espantar qualquer chance de arranjar uma mulher para você. 5 filhos? Estão pronto para me apaixonar e embuchar você em 5 meses. Ele escreveu assim... Sou design. Sou design? Sou design. Eu sou todo designer. Arrojado. E professor. De design ou, que não é. Ou seja, tem um trabalho e um serviço. Professor de design não é. Gosta de cinema, paçoca. Paçoca? Nossa, mas é uma beleza. Vai no cinema e fala fofinha pra ela. Fofinha. É o caso de buscar. 5 vezes. Isso tudo pra passar aqui na boca. Bacurizinho. Eita, meu Deus, que desgraça. Só melhora a cada ano. A gente tá ajudando ninguém. A gente nunca ajudou ninguém, não é? Ainda moro com meus pais. Ai, sou professor. Brochou. Design. Brochou. Brochou. Espantou a freguesia. Mas já estou procurando um AP para comprar. Olha aí, tava juntando dinheiro. Em no máximo 1 ano, 1 ano e meio. Já posso andar pelado pela sala. Minha casa, minha vida. Oi, gente, coitado. Vou nessa agora, deixando os meus contatos e esperando loucamente que alguma nerd linda, loira e peituda... Ah, mas olha, você... Olha a peneira! Depois dizem que nós somos maus. Não. Ah, vocês são um bando de fúteis. Ele tá falando aqui, ó, não precisa ser loira, mas peituda é fundamental. O Twitter dele é Viva Uma Vida Louca. Ai, meu Deus, ai, do céu. Louca com K. Ai, nossa, louca! Você é cafona, você é cafona! Vida louca! Vamos cá! Alô? Olá, meu amor, tudo bem? Mentira! Você está participando do Nerdcast de Temporada? Aê! Aê! E aí, gente? Está no busão? Saindo do trabalho? Estou saindo do trabalho. Estava ouvindo o Nerdcast História de Quadrinhos agora, cara. Que loucura, mano. Olha que loucura. Eu tô com o coração batendo a mil aqui no meio da rua. Que legal. Cuidado, beija-flor. Cuidado. Sai do meu fio. Não vai voar pra trás, hein? Meu Deus, não, pronto, parei aqui, agora vou ouvir vocês. Pois é, nós queremos saber da sua declaração de amor para o mundo. É, realmente. Porque você realmente, né, está à procura, né? Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Você mandou um e-mail querendo se declarar, mas você não tem ninguém para se declarar. Exatamente. Então você é tipo forever alone. É, por aí, viu, cara? E olha, tem esse blog aí há algum tempo, tento escrever, fingir que eu sou um cara intelectualzinho, poetinha, mas eu sou um desesperado que quer alguém, na verdade, viu, tu cara? Tu é um punhetinha! Isso sim, cara! Olha, meninas, estamos vendo as fotinhos aqui de Elias, ele é bonitinho! Ah, é um menino muito bonitinho, agora todas as nerds vão atrás de você. Olha, muito obrigado. Ele é parecido com um ator famoso de novela? Qual o nome desse ator? Eu não sei. O nome desse ator, mas ele está fazendo uma novela. Heriberto Leão. Ah, ele é daquele insensato coração. É, ele está no auge agora, neste momento. E você vai... Meu filho, sua vida vai mudar. Vai encher sua caixa de e-mail. Não, então, você estuda ciências sociais na USP. Um membro do núcleo de empreendedorismo da USP. Olha aí. Olha aí. Exatamente. Cara, vendo o seu peixe aí, cara. É, esse núcleo surgiu agora esse ano e muito da minha não, vontade não é isso, de entrar nele. Vela você! É dia dos namorados, não é? É por, isso tu, é por isso que tu tá sozinho. Quando ele chega numa mulher, ó, boa tarde, o núcleo de empreendedorismo. Eu ia dizer que eu me interessei por causa de vocês. Ah, que legal. Mas olha só, hoje a gente quer resolver outro problema seu. Já é empreendedor, beleza, parabéns pra você. Agora, poesia. Declame sua poesia. Cara, eu posso um minuto só pra abrir aqui no computador? Pode. Você está no meio da rua? Achou um computador no meio da rua? Quem não sabe, eu vou abrir se aqui um Se tu não minuto, sabe, cara, nossa, ele favor. É Jack Bauer. Quando ele tá falando, ele já tá procurando, não sabe a café. Meu Deus. Ó, se você quer conquistar, você tem que saber a sua poesia de cor, né, cara? Quando você não faz poesia, você decora uma do Vinícius de Moraes. Ah, igual aquela que tu me mandou, né? É, tipo isso mesmo. Eu não sei ela totalmente todos os detalhes, mas eu vou declamar o que eu lembro aqui do coração. Vou fazer isso agora, então. Manda ver. Manda ver. Você tá no meio do cybercafé? Sobe na mesa. Mas é igual filme americano, ele falando, as pessoas aplaudindo, ele no meio do cybercafé. Ai, meu Deus, cara, não tô acreditando ainda, mas eu tô falando com vocês, eu tô já num sonho, mas eu vou declamar e o Brasil vai ouvir umas loucuras minhas, mas enfim, eu vou... Desembucha, meu filho! Desembucha, Elias. A minha linda, linda, tão pequena e linda, uns versos poucos, rasos de pouco valor, nem se compare ao seu. Você junto a mim, é nascer do sol, manhã que não termina. Você andar junto comigo de mão dada, eu vou passar por aí, você fazer pro meu dia, pra minha vida, pro meu café da manhã. Você tá inventando! Calma, gente, é uma bonita letra sertaneja, eu tô gostando. Vamos passear junto, mano. Ah, minha linda. Ai, minha linda. É você! Que me completa. de mão dada de bicicleta. Caraca, aí, Azaghal, sou tudo bom. Fantástico. Muito obrigado por essas complementações poéticas, cara. Precisa disso. Precisa disso no meu poema, cara. Falta um molho aí. As meninas de São Paulo quiserem falar com você, como fazem? O meu nome é Elias Nasser. E-mail, Elias, NCR, N de navio, C de casa, R de raposa, @gmail.com, tá aí meu e-mail pro mundo, então, agora. Olha aí. É isso aí, muito obrigado. E ó, o final do poema, o final do poema é: a você que não existe, por isso é perfeita. Então, procura de alguém, enfim, estou encalhadaço e muito obrigado, Jovem Nerd, por essa ajuda. Olha que bonito o final desse poema, gostei, gostei. Meninas, ele é um bom partido, por favor. Valeu, Elias. Muito obrigado, gente, amo vocês, vocês são demais. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Tradução simultânea. Toninho é muito limpo. Estamos num bote, mentindo. Tantas manias de coisas vou te dizer. Eu, em todos os caminhos, amo você. Eu vou nunca deixar você com o Stallone. Some o tempo, é justo para ter. Digo coisa, sou o poderoso vinagrete. Quebra meu coração ver você na criogenia. Não te quero, seu loser. É um caldo de neve que fiz do Stallone. Eu sou um mano que luta Street Fighter honorário. Eu serei um herói que você vem dormindo lá fora. Vamos livrar o Forelis, reconhecendo juntos que dedamos tudo pela glória da lava. Menina quer namorado. Ai, papai. Meu nome é Tamara, tenho 28 anos e moro em São Paulo, capital. Correndo o risco de ser sacaneada por vocês? Ah, não, né? Que tá todo mundo atacado. Imagina, somos tão bonzinhos. Nunca vamos fazer nada. Estou pondo a cara a tapa e mandando esse e-mail. Cansei de caras que não conseguem entender um esquete de Monty Python ou rir de uma referência nos filmes do Kevin Smith. Eu sou um badass de cult, não é? Uma menina seleta, está certa. Na verdade, ela tem 28 anos, está quase encalhada, então ela está desesperada. Não vai espantar a freguesia. Não estou procurando... Prometeu que não ia falar mal. Eu não prometi nada. Nem eu. Não estou procurando alguém para One Night Only. Porque para isso, não precisa necessariamente ser nerd. Claro. Não precisa ser nada, né? Não precisa ser nada, minha filha. Só precisa ser vadia. Ah, nem vadia hoje em dia, não. Na One Night Stand é normal. Espera aí. O que você está falando? Eu sei lá. A gente esqueceu de dizer que a gente bebeu, né, um pouco antes. Estou procurando um nerd para um relacionamento sério. Sou uma mulher independente, sem frescuras e caretice. Olha aí! Ah, não é careta! Sou careta! Liberal! Pronto, não sou careta, é pro liberal. Não, a mulher sem frescuras. Olha, caretice. Aí. Não é dever! Ela gosta de séries nerds, livros, graphic novels, rock and roll e é fã de Star Trek. Sou mignon, com o tipo físico característico da brasileira, mas sem bronzeado. Mas como beleza é algo que está nos olhos de quem vê... O tipo físico da brasileira. Ah, né? Uma bundinha peitinho, bonitinha. Bundão? Deve ser isso, né? Uma mignon com uma bundinha bonitinha. Mas como beleza é algo que está nos olhos de quem vê... segue link de algumas fotos minhas. Oba! A felicidade da foto. A gente adora se entreter. A gente adora. Venha me entreter. Mande suas fotos. Vamos ver. Olha, essa galera levantou correndo. Pra do homem pra nem olhar. Os homens nem olham. Olha só como muda a figura. Muda os homens tudo. Se apinharam aqui. Caraca, cara, tá tudo encroquetado pra ver. Pra ver a foto da menina. Né? Pro homem tu não veio ver ninguém nenhum. A gente já viu ver. Vários. Olha as fotos. Ela gosta de fazer biquinho. Porque isso a deixa sexy. Ela se sente muito sexy. Fotos de biquíni. Sempre com óculos do amor. Bonitinha ela. Ainda tem umas tatuagens de notinhas musicais. Aonde? Ali no braço. Isso aí é aquele negócio de cabala. Que cabala? Isso é musical, cara. Isso é musical, porque, né? Sou uma pessoa reservada. Mas você disse que não é careta, mas é reservada, né? Então... Quatro paredes vale tudo. É a falsa reservada. A falsa reservada. Mas não sou totalmente antissocial. Gosto de programas como sair pra comer em lugares diferentes, beber com os amigos e viajar. Mas também gosto de ficar em casa dois. Procuro um cara que não more com os pais, seja independente financeiramente. Cara, 28 anos ela não vai querer. Porra, não é? Não vai querer também sustentar ninguém, né? Que ela não tá. Não, sejam acomodados, tá certo, e tem objetivos na vida. Tenha pelo menos 1,75 de altura. Aí já passou o filtro. Aí você tá sendo um pouquinho, né? Um pouquinho chata. Porque ela é baixinha, ela não quer formar casal de hobbit, que ela falou. E que gosta de conhecer coisas novas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o bebê. Luísa de Holben Saraiva, estudante de medicina veterinária. Então ela é novinha. Ou não. Pode ser uma senhora fazendo faculdade. Ela tem 23 anos, tá escrito aqui. Novinha, novinha. Toda mulher mente a idade, meu amor. Bota mais 5 anos aí. Bota mais 28 anos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Envio a vocês este e-mail para perguntar: onde estão os nerds do sul do Brasil? E mais especificamente, onde estão os nerds solteiros do sul do Brasil? Bom, do sul do Brasil solteiro tem muito, né? Em Pelotas? Sempre Pelotas, coitada. Coitada essa galera de Pelotas. Tá cheio de solteiro. Eu já ganhei muitos caras com papos sobre história em quadrinhos, Lost, videogame. Já ganhei muitos caras. Eu já ganhei muitos caras em concursos. Que isso? Quem você ganhou, né? Escreva sua cartinha. Ela é uma matadora. É. Mas todos eles se mostram desinteressantes depois de algum tempo. Esqueço o sotaque às vezes. Note que quando eu falo nerd, não quero aquele mela cueca idiota que passa o dia jogando... O que é isso? Uou? Sei lá, uou no PC. Uou no PC. Uau, joga uau. World of Warcraft, é isso? Ai, meu amor, W-O-W. E lê meia dúzia de quadrinhos da Marvel. Eu preciso de um cara que goste de estudar, leia de tudo. E que, pelo amor dos sete... Dos sete quem? A referência é o Guerra dos Tronos. Olha, meu amor. Olha, meu amor, ela estudou Guerra dos Tronos. Menina seleta. Sabe escrever direito. Aí é querer demais. Você está enjoadinha. Eu mereço um cara com quem eu consiga conversar sem ter que lutar contra a vontade de revirar os olhos a cada 20 segundos. Ai, mas que horrível. Coitada, né? Mulheres estão com dificuldade. Eu sou uma guria sem frescura. Ô, guria! Eu ando com meus amigos pela Cidade Baixa, tomo cerveja de lata e rio como uma maluca vendo Jackass. Peraí, então ela não é tão cool. Todo mundo tem o direito de desligar o cérebro. Só que os caras andam no idiota moldon o tempo todo. Como eu estou me ofertando no mercado, listarei minhas principais características físicas, meus principais interesses. 1,57 de altura, 48 quilos, mais germe. Manequim. É um manequim. Cabelos quase ruivos. Aquele louro cebola. Quase tudo é louro cebola. Castanha, quase ruivo. Lisos. Aí, ó. Liso, todo mundo tem cabelo liso hoje em dia. Minha filha, todo mundo tem chapinha em casa. ombro. Bronzeado de palmito. Olhos castanhos esverdeados. Ela quer valorizar, né? Castanhos esverdeado é aquele dia do solstício de verão, sabe? É, que ela tá vestida toda de verde, né? É igual dizer louro escuro, né? Aquela pessoa que não quer dizer que tem cabelo castanho. Não, ela não tem cabelo castanho nem olhos castanhos. Nem olhos castanhos. Curto praticamente? Nossa. Não, não para, para. Tá pior do que eu com o Ceará. Pai. Tudo que é nerd. Quadrinho. Quadrinhos do Calvin, dos Hobbes. De... Do... Calvin and Hobbes. Ô, gente, Calvin, Calvin dos Hobbes. Videogame, Nintendo. Agora eu comprei o Xbox. Gosto do Cypher, do HBO. Os livros, ela gosta de Tolkien, Asimov, Douglas Adams, Cornwell. Mas também leio Fanboy. Não! Nossa, você tá louco! Você tá maluco! Também lê livro que não é coisa de fanboy. Mas é que eu tô resumindo, gente. Tá muito grande. Anime, ela gosta de anime. É uma menina interessante, gente. Ela gosta de coisas legais. Family Guy, Seinfeld, Game of Thrones. Não, não fala que gosta de Game of Thrones. Ela gosta de tudo da HBO. Tudo da HBO. Ah, tá. Mas Game of Thrones já tá passando na HBO, já? Já. É só pra... quem vai valorizar, né? Não, ela anunciou no Nerdcast. Meu filho, eu não escuto este programinha. Eu aceito quase tudo, menos um cara limitado. É claro que eu prefiro que ele seja alto... Que ele tem um sorriso bonito, que não pese 300 quilos. Mas olha só, do jeito que a coisa vai, se eu puder apresentar pros meus amigos sem sentir vergonha, que se me fizer rir, tá bom. Ah, só tem um porém. Se não gostar de Kill Bill, não se dê nem o trabalho de mandar e-mail, porque vai sair briga. Geniosa ela. Um beijo pra todo mundo Nerdcast, especialmente pra senhora Jovem Nerd e para a portuguesa. Ah, meu amor. Vocês são mais engraçados do que qualquer um dos caras aí. Esta menina é interessante, gente. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Em breve, o Jovem Nerd vai lançar uma mega boga rede social para os verdadeiros nerds do Brasil, chamada... E você já pode fazer o seu pré-cadastro para medir sua porcentagem de nerdice dentro do universo do Jovem Nerd e para estar entre os primeiros convidados a testarem a... Não perca tempo. Os cadastros estão abertos por tempo limitado. Clique no link do post e faça o seu. Ao se cadastrar, você aceita... Informações classificadas. Sabemos onde você mora. Dominação mundial. O seu fígado dentro de um pão. Ovo cozido com batata. E a sua mãe vai levar no... Dá uma chupadinha e depois... A tocha, Lulu. Ai, para, Megatron. Chute na bunda. Olá, meus amigos do Nerdcast. Me chamo Tatiane, tenho 23 anos, moro em Juazeiro do Norte, Ceará. Quero compartilhar com vocês um episódio engraçado. Seu Jovem Nerd já bota o sotaque no Ceará. Ceará. Quero compartilhar com vocês um episódio engraçado da minha vida. Eu nem sei se esse é o sotaque do Ceará, mas... De minha vida. Estava namorando um carinha legal, carinhoso, muito gente boa. Até que no certo final de semana... Ele aparece na minha casa muito preocupado, quando o celular dele toca, ele mostra e fala, olha, mamãe tá me ligando, não posso demorar, e logo depois vai embora. Depois de uma hora, uma amiga me liga e me convida pra jantar com ela, pois ela não queria ir sozinha. Aí eu, como uma boa namorada, logo liguei pra ele pra avisar que ia sair com ela. Então o celular deu fora de área. Mesmo assim, resolvi ir. Quando a gente chega na churrascaria, quem é a primeira pessoa que vejo? Isso mesmo, ele aos beijos com mamãe. Vixe Maria. Vixe Maria. Oh, desgraça. Oh, desgraça. Ele achou que eu iria passar por cima de tudo e continuar com ele. Mas se enganou. Agora, meus caros, eu desejo muito que vocês leiam esse recadinho pra ele. Para de mandar mensagens depressivas pro meu celular. Eu não lhe quero mais. Quantas vezes vou ter que repetir? Olha. Vai procurar outra pra fazer de otária, porque eu já estou em outra. Olha. Estou namorando e ele é bem melhor que você. Olha. É bem melhor que você. Seu merda. Seu filho de uma égua. Seu broxa. Vai contar pro Nordeste inteiro. Todo Ceará vai saber. Lambda, lambda, lambda, nerds! Meu nome é Vitor e moro em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Caros nerds, há alguns dias fui em um aniversário de um amigo. Chegando lá, comecei a me socializar, procurar por outros nerds, é claro. Olha como eles socializam. Socializam. Lambda, lambda, lambda! Encontrou alguns, já não é difícil hoje em dia, né? Fiz novas amizades. Conhecia poucas pessoas que estavam na festa. Papo vai, papo vem com os nerds. Sempre com os nerds. Chega uma menina e senta em meu colo do nada. Caraca, que é isso? Cega. Que isso? Claro que não, claro que não. Deve ser cega. Começamos a conversar. Quando chegou um cara e a chamou. Eles foram conversar lá fora, onde estávamos. Consegui ouvir algumas coisas, como... Não consigo te ver sentada no colo de outro cara. Ai, ela tava fazendo ciúme. Mas o que é isso? Usando o pobre nerd, né? Que achou que tinha ganhado o dia. Está sendo apenas um pino, né? Do jogo maléfico. Ah, com certeza tinha um pino ali, né? Pina que não faltou. Logo percebi que ele era seu ex-namorado. Depois de alguns minutos de conversa, ela voltou e sentou-se ao meu lado. Não queria sentar no pino. Voltamos a conversar e ela me disse que eles haviam terminado há alguns meses. Porém, ele continuava a persegui-la. O rapaz saiu da festa e foi a um show. Logo que voltou e entrou onde estávamos... Como assim? Ele foi pro show e voltou? Não sei. Logo que voltou e entrou onde estávamos, ele pôde ouvir o que estávamos conversando. Meu Deus, o cara foi num show, foi com uma merda. Show relâmpago, né? Caraca, o cara saiu, foi pro show, voltou e ela ainda tava lá. Começou a ouvir o que estava conversando. Havia outros amigos por perto e eu estava brincando com ele, pois uma amiga havia dito que o seu brinquedinho não funcionava. Que merda é essa? Que festa é? A pipa do vovô não sabe mais. O ex-namorado da menina que estava ao meu lado chegou atrás da minha cadeira e começou a dizer que não tinha moral pra falar isso pro cara, pois a ex-namorada dele estava quase me dando e eu não havia feito nada. Entendi nada. Entendi. Eu não consigo entender. Gente, tá horrível. Então, peraí, vamos ver a conclusão. Comecei a ficar estressado com o cara e soltei a seguinte frase: isto tudo é dor de corno. Todos riram do cara. Olha que bungou. Que festa de merda. Eu já sei, ele estava sonhando, ele acordou. Isso é meio de sonho de maluco. Tava numa festa, uma vadia sentou no meu colo, depois o cara foi no show, voltou do show. E aí falou que era viado. Caraca, cara. O nerd vai falar pra um cara, isso é dor de corno, seu otário, eu sou valentão. Isso é sonho. Não, aí todos começaram a rir do cara apontando, né? Babaca. Onde parei, né? Então perceberam que ele ia me bater. Alguns amigos lutaram em cima do cara e o levaram pra fora. Então, levei a menina pra um quarto dentro da casa. E você já deve ter imaginado o que aconteceu. Caraca, cara, caraca, tá que mentira! Que mentira! Você é um fedelho de 10 anos que tá escrevendo isso de mentira. Nossa, que lorota, que lorota! Você é um loroteiro, você é um loroteiro. Caraca, vamos ver onde vai. Ele saiu do aniversário, alguns caras estavam esperando por ele. Os caras estavam lá fora, era amigo do ex. Perguntaram o que havia acontecido, pois o menino havia ido lá chorar e tal. Caraca, cara! É muito sonho. Expliquei tudo o que aconteceu, que a mulher sentou no meu colo, eu comi ela no quarto. Contei toda essa mentirada. Não ficaram tão bravos comigo, porque eu estou sonhando. Mas me aconselharam que não era mais pra eu agir assim. Isso, aí... Olha, não coma a mulher que senta no teu colo, nunca mais. Ô, gente, você acha que a gente nasceu ontem? Agora, porque o sonho foi ao extremo. Ah. Na semana seguinte, a menina não parou de me ligar. Nossa. É o pica das galáxias. Como na maior parte do dia meu celular fica em modo silencioso, eu saía da escola. Olha, o cara ainda tá da escola! Da escola! Oh, meu Deus, que lorota, lorota! Eu sabia! Ai, ai, tinha 10 ligações no celular dele. Ele é meio redondinha, né? 10 ligações. No mínimo. Olha como é que ele escreveu. Havia em torno de 5 a 10 ligações no mínimo. Ai, gente. Já estava de saco cheio. Porém, não havia atendido e nem retornado as ligações dela. Pois eu estava sempre preocupado quando ela me ligava. Mas até hoje a menina não para de me encher o saco. Já faz pelo menos uns 3 meses que isso aconteceu. O que fazer pra sair do meu pé? Você pega o seu peão e gira. Tem mais que é. Aqui é Virgínia, não sou nerd. Namoro há quase 8 anos. Nossa, encalhou. Encalhou, tá assim? Namorando, pô. Tá namorando há quase 8 anos. É, vai ser essa enganação pra sempre. Porque a senhora Jovem Nerd namoraram 11 anos. É verdade. E todo mundo já tinha perdido as esperanças. O namoro está passando por problemas. Aqui vai um resumo da situação. Meu namorado começou a cantar em uma banda de J-Rock enquanto eu estava viajando. Que é isso, J-Rock? O que diabos é J-Rock? É a banda de J-Low Rock? J-Rock, J-Low com o Steve Tyler. Rock japonês, essa música que passa em anime. Ih, mas que inferno. Ela estava na França, meu amor, quando isso aconteceu. E quando voltei, a banda continuou. Vê-lo cantar em uma língua que ele sequer entende, cujo público é majoritariamente juvenil, me causou estranheza. Me causou náuseas. A quem não causaria, né? No começo, queria que ele largasse a banda. E apesar de não chegar a pedir isso diretamente, deixei claro que não queria que ele continuasse. Mulher é um bicho muito esquisito, cara. Não, peraí. Você volta da França, de Paris, meu amor. De Paris? Não, ela não sabe Paris, mas tudo bem. Então... Ainda de cara com um cara emo, que ela voltou e tá emo. Falando... Em japonês. Kawaii! É kawaii. Orochi, kawaii. Estou de sacanagem. Porra! Olha só. Isso eu concordo com ela, eu tô concordando 100% com ela. O que me deixa perplexo é o seguinte, ela fala assim, apesar de não ter dito diretamente, deixei bem claro. Não, você só teria deixado bem claro se você tivesse dito diretamente. Então, a verdade é que eu me preocupo com o tempo que ele tem que dedicar a ensaios e shows, já que ele está no último ano do curso de Direito... Não. Olha aí. Não, olha só. O cara quer ser advogado. Então o cara tem lá pros seus 25, se, dependendo até 27. É, no último ano, pois é. Caraca, cara. Um advogado que fala kawaii. Mas talvez eu tenha sido um pouco dura demais na minha crítica. Cheguei mesmo a falar. E agora vou ser odiada por 1 milhão de pessoas que escutam Nerdcast. Não, por mim não vai ser. Cheguei a falar que tinha vergonha alheia de pessoas que se fantasiam de coisas japonesas e de pessoas que vão a esses eventos. Ai, até que enfim. Alguém falou por todos nós. Alguém falou por todos nós? Eu tô cansado de falar isso. Falo toda semana, praticamente. Mas a gente tem que reforçar. Então, ela disse que tinha vergonha e desde então as coisas não estão muito bem. Eu, de um lado, argumentava que era perda de tempo. Ele, por outro lado, argumentava que era um tempo para ele se divertir num ano estressante. Ele estava dizendo para ela que ela já não divertia ele. É, você não está me entendendo. Não, passei a ir para alguns ensaios, vou para os shows, vesti a camisa. Continuo achando o mundo meio estranho. Mas já vejo as coisas de um jeito diferente. Se as pessoas estão se divertindo, que mal faz? Virei um ser mais do bem e passei a aceitar as diferenças, de verdade. É, gente, tem que ceder um pouco. É, olha, menina, não é? Você não pode querer que ele faça tudo o que você gosta, não é? Cada um tem que ter o seu espaço. Um momento que você vá sair com as suas amigas e ele vá pra bandinha é, dele. Vamos supor que o Azaghal começasse a querer frequentar a roda de samba. Caraca, eu tava esperando um exemplo absurdo, mas eu não esperava que fosse tão absurdo assim. Olha aí, ela disse que o namoro virou aquela coisa morna. Agora entra quem? O Kit Alegria! Loja do Prazer! Parabéns! Você acaba de ganhar um kit da Loja do Prazer. A Aí pensei, ele é muito, muito viciado em Nerdcast. Então por que não mandar um recado por aqui? Caraca. Justamente no Dia dos Namorados. A gente esculachou tanto cara que o recado já era. Perdemos um Nerdcast. Ela tá tentando fazer a parada funcionar. Vai lá, aí tem o recado dela. Hugo J. Rock. Sei que vir aqui pode ser brega. E sei que contar esses problemas pode fazer com que 99,99% dos seus amigos passem a me odiar pra sempre. Ela viu o Nerdcast, não é mais brega do que essa boidinha. Pois é, pois é. Mas é aqui neste cantinho, que é tão a sua cara, que vejo que posso demonstrar um compromisso tão grande. Ele gosta do Nerdcast, ele ganhou um ponto, né? Ganhou um ponto. Ele é legal. Como somos hipócritas. Fado de hipócritas aqui. Bom, você sabe que não sou muito boa com declarações amorosas. Só que tenho que falar que aceito você do jeito que for. Forrozeiro, vocalista de J-Rock, jogador de pôquer, de basquete, de futebol, de RPG, pagodeiro, malabarista de sinal ou qualquer outra performance que vier. Pode ter certeza de que tenho meu apoio sempre, tá? De coração. Desculpa o julgamento errado que fiz. Desculpa por ter sido tão do não, mal. Não, você não foi do mal não, meu amor. Você não foi do mal. Você estava se adaptando e ele tem que entender não, isso. A mulher volta da França. De Paris. Mundo sofisticado. Poxa, outro brinquedo. Cai num galpão com um bando de maluco fantasiado e o cara cantando fino, música de Pokémon. Errei com meu preconceito besta e queria que você soubesse que estou ciente disso e estou tentando melhorar. Me desculpa. Queria continuar ainda por muito tempo que a gente começou faz tempo. Fica comigo pra sempre, amo você. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Complete sua coleção de canecas Nerdcast com os três espetaculares modelos com as melhores frases já proferidas neste programa, assim como a caneca exclusiva só de frases do Sr. K. Aproveite a viagem e adquira as camisetas cinematográficas mais megabogas do mercado. Taxi Driver, Dirty Harry e Pulp Fiction. Does he look like a bitch, motherfucker? Nerdstore.com.br. Queremos o seu dinheiro. Oh, hello, hello. História de namoro. Esta é a história de Maíra Lima Beco de Souza, 22 anos, assistente financeiro, e do Alessandro Bernardo dos Santos. Nossa, olha o tamanho do nome. Alessandro Bernardo dos Santos Chaves de Souza. E Bragança. 27 anos, publicitário. Os dois de São Paulo. E aí, galera do Jovem Nerd, quero aproveitar este espaço para contar minha história de amor com meu eterno namorado, Alessandro Bernardo. Olha, ela chama chama de Alessandro Bernardo. Oi, Alessandro Bernardo. Gente, esse aqui é o Alessandro Bernardo. Mas é porque o nome composto é assim mesmo, meu filho. Nos conhecemos por meio de uma amiga, um blind date. Olha, nunca dá certo isso. Não? Dá certo. Depois de nos encontrarmos a primeira vez, não paramos mais de nos ver. Sempre escondidos. Escondidos? É. Proibido. Olha, proibido é melhor. Ou cabulava aula pra ficar com ele a manhã toda, ou o velho truque de dormir na amiga. Olha aí. Ai, ai, eu já até viajei com a amiga. Só tinha um porém. Nós dois éramos compromissados. Oh, meu Deus. Bomba. Bomba. Pois é. E quem diria que traição pode trazer algo de bom? Nossa, meu Deus, cara, do céu! Que é isso? Hoje em dia eu digo sim. Meu Deus! Olha aí, cara! Chegamos a um ponto em que não tinha mais como esconder. Foi aí que terminamos com os respectivos parceiros. Algum tempo depois, tipo meses. Meses? Cara, meses nessa vida nossa, dupla. Olha! Meses. Um relacionamento... Um relacionamento híbrido. E baixada a poeira do término com meu ex, que minha mãe adorava... Ih, vai ficar com o pai no resto da vida. Nossa! Apresentei um novo namorado pra ela. Mas minha mãe odiou. Ih, cara! Até desconfiava que ele era casado. Nossa. Meu Deus. Essa antipatia vindo da minha mãe fez com que terminássemos. Caraca! Ah, meu filho, quando meu você Deus. Casa, aquela velha história da família, tu tá... Oh. Ah, que mentiroso! Eu cheguei a ficar doente pro hospital. Tudo porque estava muito triste. Nossa. Mas com o passar do tempo, mais ou menos um ano, acabamos perdendo contato. Caraca. Olha. Que história intensa, né? É, tô gostando. Comecei a trabalhar no cemitério. Porra, mas aí você ficou arrasada mesmo. Caraca. Deus do céu. Ai, que depressão. Vou trabalhar no cemitério. Vai lá. Vamos lá, né? Agora eu tô ficando assustador. Comecei a trabalhar no cemitério da prefeitura do Embu. E por conta desse trabalho inusitado e sinistro, né? Tive meus 15 minutos de fama. Google me. Maíra Coveira. O quê? Olha aí, vou botar no Google. Pera, não. Não. Vamos botar agora. Maíra Coveira no Google. Dia da Mulher. Olha aí, já achamos uma reportagem. Notícia. Maíra, profissão Coveira, prefeitura de Embu. Vamos lá. Olha só, Maíra Coveira. Pera aí, gente. Bota aí essa garota. Olha aí. O que aconteceu? A primeira coveira... Embu. Maíra Coveira. Caramba. Meu Deus. De Panamão e tudo. Olha aí, as coisas que ela faz. Ai, não. Agora vamos voltar pra história. Eu tô curiosa. Olha aí. Ela faz até exumação de cadáveres, ai, escavação. Ai, gente, eu nunca entrei no cemitério e a mulher coveira. Eu tenho cagaço de cemitério. Que mó medo de ver uma pena. E aí? Um belo dia, o ex da Maíra, o Alessandro, estava na academia... E tinha uma TV que ficava ligada naqueles programas de mulher que passa de manhã. E você fica olhando porque não é cego. Mas não tá assistindo realmente. Ah, todo mundo tem vergonha de falar que gosta, de ver as receitas. Até que, de repente, apareceu a Maíra no programa. Ele disse que quase caiu da esteira. Caraca. Quando percebeu que a Maíra estava no programa. Enquanto isso, ela estava no cemitério, aprendendo a fazer as coisas, né? Corriqueiros do cemitério. Exumações, cavar e manter a limpeza e organização da quadra, que era de minha responsabilidade. Num dia desses, estava andando pelo cemitério, quando de repente, bu! Vejo uma plaquinha. Meu Deus. Daquelas que põe na lápide. Escrito Alessandro. Nossa, ah, meu Deus. Só isso, sem sobrenome. Meu Deus. Nem data, nem nada, somente o nome. Meu Deus. Eu congelei em frente ao túmulo por uns 2 minutos. Gelei, tremi, pensei e todo o sentimento começou a vir à tona. Sem que eu pudesse controlar. Para aí, vamos pegar pipoca, refrigerante? Estou adorando essa novela. Essa novela tá boa. Todo o amor, a saudade, as lembranças, tudo voltou na mente da Maíra. Ela não teve como se conter. Ligou pra ele no dia seguinte. Eu sei que ela ia exumar o corpo pra ver se era o cara. Ai, que horror! Caraca, história de terror. Combinamos de ir ao cinema. Tipo assim, oi, tudo bom? Quer cinema amanhã? Ainda bem que você não tá morto. Ainda bem que você não morreu, né? Ah, é, você virou coveira. Não vimos sequer um segundo, nem dos trailers, ainda bem, não perdemos nada. A partir de então, começamos a nos encontrar novamente. Olha só. Criamos coragem de falar novamente pra minha mãe. E dessa vez foi diferente. Alessandro foi até a minha casa e falou com meus pais, bem clichê. Mas assim, minha mãe pôde ver que o que sentíamos um pelo outro era verdadeiro. E ela aceitou. Quase completando o ano de namoro firme, sem rolos ou términos, decidimos morar juntos, já que ele morava sozinho num apê. Ao informar meus pais do nosso plano, fomos contemplados com a frase: minha filha não sai de casa sem casar. E como resposta, então vamos lá, vamos casar. Quem quer casa, quer casar. Com quem quer casa, eu acho. Ah, é, nem todo mundo que tem casa quer casar. 3 meses depois... já estávamos casados, olha que rápido. Nossa. Olha, depois de muita correria com preparativos para casórios e reforma, fizemos 2 anos de casado em 9 de maio de 2011 e estamos rumo às bodas de ouro. Já pensando nas bodas de ouro? Minha filha, mas antes tá de prata. Não, ela tá querendo dizer que vai ser forever. Ah, cada dia que passa, tenho mais certeza que casei com a pessoa certa. Em cada detalhe do dia a dia, isso ficou nítido. Ele faz crescer meu grau de nerd. Todo dia ouvimos no mínimo 2 nerdcasts indo e voltando do trabalho. E no cemitério, tu escuta também? Não, ela não trabalha. Agora é assistente financeiro. Do cemitério? Não, eu não sei se talvez seja, né? Ela casou no cemitério não, né? Pedido de casamento. Ah, moleque. Alô? Leandro? Isso. Oi, Leandro, você está participando do Nerdcast Dia dos Namorados. Ei! Ai, eu não acredito. Ah, Dallas da Merdi. É o melhor dia da minha vida. Nossa, eu não acredito nisso. Quer dizer que você está há 2 anos noivo da Sueli. Isso mesmo. 2 anos. Ah, 3? É, 3. Eu não sabia. 3. 3? Ela tá aí do seu lado? Ela tá. Tá? Ah! Olha! E ela tem como atender? Tem, tem. Peraí, só um momentinho. Pronto, pode falar. Ah, garoto. Aê, menino. Oi, Suelen. Tá sendo enrolado aí há 3 anos já? Olha o jovem. Ah! Olha quem fala. Enrolou 11 anos. 3 anos é fichinha, meu filho. Fala graças ao senhor Saraiva, né? Tudo que eles falam, ele vai lá e compra do seu Saraiva. Muito bem, muito bem. Continue fazendo assim. Pode rolar o casamento mais. Posso fazer uma pergunta? Pode. Sim. O Azaghal tá aí? Eu tô aqui. Tá aí, meu filho. Oh, desculpa, mas eu tô todo arrepiado. Nossa, essa foi a primeira declaração de homem pra homem no Nerdcast. Bom, então, a história é o seguinte. Eu tô pronto pra pedir a minha noiva em casamento, né? Pois essa é a hora, cara. Então. Chega de enrolar. Quero ver agora a coragem de fazer isso ao vivo do Nerdcast. Tá, tá bom. Então... É que não dá pra ver aqui, mas eu vou então me ajustar, tá? Olha, meu Deus! Ao vivo, ela, ele tá em frente a ela, ajoelhado. Eu queria que ela falasse eu te amo, eu ia falar eu sei, igual o Han Solo, mas não vai dar certo. Querida Sueli, a gente tá há 3 anos juntos, 2 anos noivo, e eu gostaria de te pedir em casamento. Você aceitaria eu e o senhor Saraiva? Ai, tá pensando. Tá pensando. Nossa! Ai, meu Deus do céu! Aceita! Aceita! Tá sacramentado no Nerdcast! Aceitou! Muito obrigado, Jovem Nerd! Português, Azaghal, senhora Jovem Nerd! Parabéns, muitas felicidades para o novo casal! Quando a gente casar, então, quero fazer um compromisso. Eu quero chamar vocês para ser padrinhos virtuais. Vocês aceitam? Aceitamos! É claro, é claro, meu amor! Fique ligado, o Nerdcast volta já. Você acompanhou a mais divertida partida de RPG já feita em podcast. E aí a caneca de hidromel, dei-lhe na cabeça do maluco. Puxei a bolsinha da moeda. Tu bateu na cabeça do viajante com a parada? Decifrou enigmas mortíferos. Eu tenho 2 cabeças. Mas só 1 corpo. Quanto mais parado fico, mais rápido corro. O que sou eu? Tem tempo pra pensar? Tempo! Tem, vou marcar aqui na folheta do rei, ó. Aí ele fala assim, muito bem, acertou. Desbravou emocionantes desafios. Carlos, é sua hora de atacar! 16. Você gira o martelo na sua mão e atira... Prepare-se para o retorno do grupo de aventureiros mais galhofado dos 9 reinos. Nerdcast Especial RPG Parte 2. Em breve. Tradução simultânea. When I was young, quando eu era nova, I never needed anyone. Nunca precisei de ninguém. Making love was just fun. E fazer amor era só por divertimento. Those days are gone. Esses dias já passaram. Living alone. Vivendo sozinha. I think of all the friends I've known. Penso em todos os amigos que tive. When I die, the telephone. Quando telefono. Nobody's home. Ninguém está em casa. sozinha. Não quero estar sozinha. Não mais. É difícil ter a certeza. Às vezes sinto-me tão insegura. E o amor é tão distante, obscuro. Falta a cura. Sozinha, não quero estar sozinha. Não mais. Sozinha, não quero viver sozinha. Não mais. Sozinha, eu quero estar sozinha. Não mais. Sozinha, eu não quero viver. Eu não quero viver sozinha. Sozinha. Não mais. Sozinha. Não mais. Sozinha. Eu não quero viver. Eu nunca, nunca, nunca precisei de ninguém. Desculpa, não sei o que levou. Consultório Sentimental do Sr. K. Deite no divã. Conselho amoroso com a sabedoria de Sr. K. Estão todos fodidos. Todos fodidos. Começando comigo, Andrew. Andrew, nome de virgem. Me chamo Andrew, tenho 15 anos, moro em Itaquaquecetuba, São Paulo. Puta merda. Sou afim de uma garota que estudava comigo no ano passado e que tinha uma amiga que a conhecia. Pedi pra essa amiga pegar o MSN dela. Nós começamos a conversar e eu acabei ainda gostando mais dela. Só que apareceu um maldito e começou a namorar com ela. Então, depois de um tempo, nós conversando no MSN, acabei descobrindo sobre uma coisa que ela tinha comentado com a minha amiga. E essa coisa era que ela achava que estava gostando de mim. Ok, beleza, né? O cara ficou na esperança. Porém, ela não ficaria comigo naquele momento, mesmo eu me declarando, porque ela estava namorando com outro cara. Depois de um tempo, ela terminou com o cara e eu logo pensei, agora é minha chance, vou esperar um mês e partir pro ataque. Só que aí a garota sumiu, parou de entrar na MSN, tereréu, e aí ele mudou de período da escola, ele foi pra noite, ela foi pra manhã e não encontrou mais ela. Tá, vamos direto ao ponto. Ele conseguiu o número de celular dela e agora está trocando SMS com ela. Mas gostaria de saber como fazer para me declarar para ela. É a parte mais difícil porque eu sou extremamente tímido. Tem como vocês me ajudarem? Você tá de sacanagem, né? Você é sério? É sério, cara. Eu vou falar e ele vai começar a chorar. Andrew, porra, puta que pariu. Você já falou no Nerdcast, você já se declarou. E mesmo que você não se declare, algum amiguinho seu idiota vai falar pra ela. Ah, o Nerdcast, o André tá falando que gosta de você. Uhum. Se você não falar, sabe o que vai acontecer? Vai passar o resto da sua vida chupando o dedo, pensando, ah, então teria sido bom. Mas não foi, porque você ficou em casa, vendo Pokémon e acessando o Jovem Nerd. E você não teve uma atividade sexual gratificante. Você tem que parar com essa porra. Existe um mundo lá fora. Exato. Ele tem 15 anos, só pra saber. É bom, não. É bom ele começar agora. Bom ele começar agora. Porque se ele esperar até os 18, ele está fudido. Porque a galerinha que começou aos 15 já tem 3 anos de experiência. E ele vai ser sempre aquele... Ah, tô um bonequinho aqui pra brincar, seu maluco. Aí já era. Cara, isso aqui não é andar de bicicleta. Quanto mais cedo você aprender, menos você vai cair. Mas... vamos fazer um esforço criativo aqui. Por que que uma menina se dá o trabalho de falar com um menino? Primeira opção, os dois gostam de boneca. Tomara que não seja o seu caso. Segunda opção, a menina tem algum interesse de alguma forma no garoto. Pois é, pode parecer inacreditável, sim, eu sei, mas normalmente, de maneira geral, isso tem algum fundamento. Por que senão, querido? Por que que ela perdeu o tempinho dela conversando com você? Porque você é um cara legal? Porque você é um cara batuta? Porque você é um cara bacana? Não. É porque ela deve ter algum interesse em você. Pode ser um interesse realmente romântico, biblicamente falando, ou ela pode simplesmente querer um amigo, um ombro para chorar nas noites de sexta-feira, porque o namorado dela, aquele namorado de 15 anos, que não ficou de sacanagem jogando, vendo Pokémon em casa, aquele cara abandonou ela. Aí ela vai chorar no teu ombro, André. Você está fudido. Você vai ser um bucha pelo resto da sua vida. Você cai no chão agora e começa a fazer flexões. Sempre bom lembrar que existe mais uma possibilidade, que ela gostar de algum amigo dele e tá usando ele como escada. Também é uma possibilidade. Eu não queria falar isso, eu não queria magoar o garoto, mas é uma possibilidade. É triste, o mundo é muito triste. A maior covardia que existe no amor é: se ela não gosta de você, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Sinto muito. É horrível, mas é assim, cara. Infelizmente é assim. O inverso também, durante a sua vida você vai ver que acontece. Vai chegar aquela menina muito simpática, muito legal, muito bacana, muito batuta, mas que não te diz nada por algum motivo. Você até queria gostar dela, mas você não consegue. E aí você vai ficar com ela por pena? Não. Não, não, você pode ficar também. Não, por pena você não vai ficar. Você não vai ficar, você é um cara sujo, você é um cara bobo e feio, Azaghal. Você nunca ficou com uma menina por pena. Você não vai jogar essa letrinha para os ouvintes, não. Olá, meu nome é Marcelo Souza. Olá, Marcelo. Tenho 24 anos. Continua, vai. Faço análise de crédito. Sim, sou eu que decido se o fudido vai ou não comprar aquela TV de 24 polegadas em 48 vezes. Puta merda, que profissão. O cara lida claramente com um mar de fudidos e fala: você não, fudido. Próximo. Você sim. Próximo. Você não, fudido. Sai da minha frente. Ele diz que mora atualmente em Farroupilha, Rio Grande do Sul, mas é baiano. Diz ele que namorou à distância por 3 anos com a Juliana, com Y. Mais velha que ele, tem 26 anos, é pedagoga e mora em Salvador, na Bahia. Nos 3 anos que passaram juntos... Não passaram juntos, eles estavam namorando à distância, eles não passaram juntos. Mas eles se viam pouco menos de uma vez por mês. E estes foram os anos maravilhosos pra mim. Claro, você não tá junto, você não briga, cara. Você só vê uma vez ou outra, e quando você vê uma vez ou outra, não dá tempo de brigar. Eu quero ver você acordar do lado. Eu quero ver você ir dormir junto. Eu quero ver você brigar pela pia pra escovar o dente na hora de trabalho. Isso que é amor. Ele continua: apresentei a ela o mundo nerd, Nerdcast, o cinema, a literatura, séries e até os jogos. O jogo online Ragnarok era um dos nossos jeitos de ficar mais tempo juntos. Eram horas jogando, conversando via Skype e realmente interpretando os personagens. Chegamos a casar no jogo. Olha só que bonito. Meu caro retardado, vai mal. Continue. Porém, depois de 3 anos assim, a distância começou a pesar bastante em nosso relacionamento. Queria tê-la sempre perto também fisicamente. Aí, o tempo todo. É nesse momento que você casa. Você quer a pessoa do seu lado, você casa. Estou pedindo a ajuda pra vocês hoje, porque depois de 2 anos que terminamos, não consigo esquecê-la. Olha só. Sou totalmente apaixonado. Porém, tenho medo de que ela largue a vida dela só por minha causa e no futuro venha se arrepender. Aquele negócio, né? Se você me ama realmente, continue a sua vida. Que bonito. Que lindo, Marcelo. Olha, uma maravilha a sua história. Primeiro, se você realmente gosta dela, por que que você tá mandando a mensagem pro Nerd que é aos 24 anos de idade pra perguntar o que que você faz? Tá tudo errado. Existe uma tecnologia que você já deve conhecer, já que você usou o Skype, que é muito interessante. É uma tecnologia recente. Aproxima as pessoas. Chama-se telefone. pega a porra do telefone, liga pra ela e fala: oi, Creuza, tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tá namorando? É a primeira coisa que eu tenho que perguntar. Porque você pode estar cheio de amor pra dar e ela fala: é, nem te conto, nasceu meu 8º filho. Fudeu. Você gosta dela? Que bom, você devia ter pensado nisso antes de terminar. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não vai ficar impossível. Se não tentar, não vai acontecer nada. Eu entendo essa sensação que vocês estão tendo do jacaré olhando pra lanterna. Que o bicho fica travado assim. Todos os neurônios, o bicho grita: puta que pariu, sai daqui, esse mec! Entendo. Entendo essa sensação. Mas, querido, se você não se mexer, você vai levar uma arpoada na cabeça. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai olhar pra trás e falar: ah, meu Deus, a vida foi cruel comigo. Não, a vida não foi cruel com você. Você que foi burro, você que não se mexeu quando deveria ter se mexido. O que você realmente imaginou que fosse acontecer? É horrível, né? É horrível. Mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês, pequenos retardados. Eu estou aqui para dizer como a vida é. A vida é dura, a vida é cruel e é bom vocês começarem a se mexer. Às vezes você dá sorte. Eu, por exemplo, dei sorte. Me casei com minha esposa. Amo minha esposa. Mas eu passei por anos de decepções e dores de cabeça e tentativas frustradas até encontrar alguém que eu gostava, que gostava de mim, a vida é bela. Hoje em dia nós brigamos pela pia de manhã pra escovar os dentes. Mas é bom. Agora, se você não tentar, você vai ficar nesta porra o resto da sua vida conversando pelo Skype, jogando Ragnarok, seu doente. Meu nome é Luciano. Posso fazer uma pergunta? Por que que você que tá falando da menina? Fala com a voz fina, pelo menos. Não, não, porra, pelo amor de Deus. Meu nome é Luciano. Você quer, né? Fala com a voz fina, minha mulher. Vamos lá, porra. Namorei durante um bom tempo com um G. Ela só identificou o namorado como G. Geroldo. E era tudo perfeito. Geroldo. Geroldo era o homem de minha vida. Era tudo perfeito. Tínhamos gostos parecidos. É, Geroldo era ótimo. Amor por Senhor dos Anéis, romantismo. Ele tentou me ensinar a jogar RPG e eu mostrei o maravilhoso Nerdcast pra ele. E hoje ele é até mil vezes mais viciado do que eu. Até que me transformei em um monstro de ciúmes e estraguei tudo. Porra, mas você é burra pra caralho. Eu mesma terminei o relacionamento por causa de ciúmes e até hoje me arrependo muito. Já faz quase um ano e ainda o amo muito, me arrependo de ser louca. É loucura uma merda, é. Mas tem remédio pra isso. Sei que ele ouvirá este Nerdcast. Sei que ele vai saber que essa é a nossa história. Claro, né? Não existem tantos Geroldos assim no mundo. Mas eu não sei se ele me daria uma chance, pois até hoje nunca consegui provar que posso mudar. Eu quero dar minha opinião balizada. Eu não quero falar assim do nada. Até gostaria de ajuda de vocês para me ajudar a controlar esse monstro interior. Os ciúmes. Os ciúmes, é. Estou desesperada. Um ano não é um dia. E não tem um dia que eu passe sem pensar o quanto fui feliz com o G. Geroldo. E no quanto me divertia com ele, e quanto sonhava em um nerd pra mim, não um nerd qualquer. Espero que possam me ajudar e pelo menos ler este meio no Nerdcast Dia dos Namorados, pois não sei mais o que fazer pra demonstrar meu amor por ele. Você quer realmente que eu dê uma opinião? Por favor. Minha filha, você gostaria que alguém fosse extrema e completamente ciumento com você, enchesse o seu saco, revirasse o seu Orkut, futucasse no seu celular e toda sorte de maluquices que você deve ter feito com o pequeno Geroldo? É aquela velha história. Mulher tem muito disso. Ai, meu Deus, a vida é tão cruel, tô gorda, ai, tô triste, tô deprimida, vou tomar um Sunday. Já sabemos aonde isso vai acabar. A culpa não é do Geroldo, Luciana, a culpa é sua. A maluquice é sua. Sim. Ele rapou fora antes, ele foi um cara correto. O que ela pode fazer pra provar a ele que ela não vai ser mais ciumenta? O quê? Não sei. Primeiro vai ter que conseguir convencer o maluco do Geroldo a voltar com você pra fazer um período de prova pra ver se você não é maluca mesmo. Será que se ela oferecer um menage? Ó, Olha o Jovem Nerd, cara! O Jovem Nerd tá um monstro hoje! Mas porra... Eu ia sugerir Sinta-Liga ou talvez Látex, mas o Jovem Nerd foi no Menage, direto. Ah, mas é, eu tô procurando uma... Nerd é Grécia. O Jovem Nerd, ele quer o extremo, né? A gente tem que combater do o ciúme. Do ciúme ao liberal no extremo. Total, completo, Ah, Geraldo, pega aqui 18 amigas minhas, eu fico aqui vendo, te amo assim mesmo. Claro, Jovem. Isso vai funcionar muito. Sem dúvida vai provar pro cara que ela não é mais ciumenta, mas ela vai ficar maluca de vez e vai dar com a cabeça na quina da porra da parede. Óbvio que isso não vai dar mas certo. Mas então, a gente tem que achar uma coisa prática. O que ela pode fazer pra provar a ele que ela não é mais ciumenta? Primeiro, pra provar, ela vai ter que ficar um período junto, né? Será que Geroldo ainda quer? Será que Geroldo já não encontrou o amor? Onde estará Geroldo agora, essa hora, neste momento? Pensando em quê? Por onde anda o pensamento de Geroldo? Isso é uma questão muito complexa, é uma questão que exige um raciocínio muito amplo. Não é assim, pá, o que, que ela faz? Talvez Geroldo ainda ame. Não sabemos. Geroldo também pode ser um maluco esquizofrênico doidaço. Ou a pior coisa é a dúvida. A dúvida é que mata. A dúvida é que mata. Divando, senhor cara. Meus amigos nerds, preciso de toda a ajuda que puderem me dar. O cara caprichou nas exclamações. Já começou mal, paca. Fui garoto e terminei com a mulher da minha vida 2 semanas antes do dia dos namorados. Olha aí. Sou um jovem nerd de 22 anos e trabalho em um call center aqui em São Paulo. O caso é que, por ser muito burro, terminei com a minha namorada por um motivo idiota. Relações íntimas não satisfatórias? Olha! Ele tá dando o nome? Ele tá dando o nome dele nesse cartinho? Não, não deu nome. Não deu nome, é verdade. Mas cara, que bonito, né, cara? Ele fica botando lenha dizendo que os dois tinham incompatibilidades sexuais e não dá o nominho. Nerdzinho envergonhado. O problema é que agora sinto que a falta dela ao meu lado é muito maior do que qualquer satisfação sexual que poderia ter com outra mulher ou até com ela mesma. Nossa! Bem, simplificando o caso, agora estou desesperado para tê-la de volta e ela não quer me ouvir. É, porque será, né? Porra, o cara falou, você é uma frígida, você é uma merda. Eu tô com o tijolo no saco, a culpa é sua. Maravilha, maravilha. Você virou pra mulher e disse que ela é ruim de cama. E agora você está sentindo falta dela. Sabe o que você tem mais do que eu? Pois é, isso mesmo. Você tem mais do que se fuder, seu burro. Porra, como é que você fala pra mulher que ela é ruim de cama? Você tá maluco? Você comeu cocô? Porra, tá comendo cocô? Fala pra mim. Você tem que parar de comer cocô. Porra, não interessa se a mulher é uma merda na cama. Você nunca pode dizer isso pra mulher, seu imbecil. Idiota. Seu comedor de cocô. Porra. Puta que pariu. Você não tem nada que você possa fazer. Esquece. Você humilhou a mulher. Você falou pra ela que ela tá abaixo do cu de rato. Você esquece essa porra dessa mulher. Você já fez a merda. Já cagou o pau. Agora você vai arrumar outra mulher e você nunca mais me fala a merda dessa. Nunca mais com ninguém. Idiota. Já parou pra pensar essa porra? Que você que pode ser um merda na cama? Não pode. Pra mal fudedor, até o saco atrapalha. Nunca mais me faça esta merda. Não me pergunte mais uma pergunta idiota dessa, porque eu não me entendi. Vocês vão dizer que eu sou maluco, insensível, caralho. Daqui uns 10 anos vocês vão olhar pra trás e falar, até que ele tava certo. Eu só vim encontrar a minha esposa com 20 e poucos anos. A mulher da minha vida, a mulher a quem eu amo, a mulher com quem eu quero ter filhos, quero dar cria, procriar, botar pequenos esculhambadinhos correndo pelo mundo. Mas, querido, não acho que isso vai acontecer aos 20 anos de idade, porque é muito raro. Eu só conheço dois que conseguiram isso. O Jovem Nerd e meu amigo Gigante Gentil, que aos 14 anos de idade tinham certeza que eu tinha encontrado a mulher da vida deles. Não é todo mundo, Jovem Nerd, que tem a sua sorte. E é isso, boa noite e chega dessa porra que eu vou dormir. Oi amor, vem cá, vem. Deixa eu fazer um teste aqui com o microfone, vem. Vem cá, vem. Isso. Tô lavando a mão aqui, viu? Isso. Só um instantinho, tá? Tô escovando o dente, tá? Só um instantinho. Tô penteando o cabelinho. Tá? Isso. Deixa eu puxar a descarga também, deixa. Bonito. Legal. Vem, vamos sair do banheiro, vem. Você esqueceu o roteiro no banheiro, foi? Vai lá pegar, vai. Fecha a tampa da privada, né? Isso. Apaga a luz.